648 vai manter pro 30 mais 5 milhas, positivo? Isso, gente, no 648. Sinner 61142, repasse fora do solo. 61142, fora do solo. Decolou 52, chama o controle na frequência 120 decimal 8. 1208, Sinner 61142. Controle de Salvador, Sinner 61142. 1142, boa tarde, direto Puca, contato radar na decolagem vigilância. 32. Puca, controle radar 61142. Morro de São Paulo, nível 040, saída da EUA após DCT. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0123, coteja. Quer na POB? 50, chama centro, Recife, em 126, decimal 85, Alfa Eco Foxwood. 1-2-6-8-5, Alfa Quebec Serra, prossiga. Passa 5, livre acionar, some para o táxi. Ok, Lima, aqui Luzulu, o senhor está na FIR Recife, portanto, nível 080. O 642 está autorizado ILS, positivo? Agora sim, está autorizado a aproximação ILS, número 2 na aproximação, décimo tem 2000, altímetro 1019. Autorizado ILS 2019, o 642. Ação de identificação, vigilância, desce e mantém o nível autorizado pelo centro, então tem um tráfego à sua direita, posição 2 horas, 17 milhas nivelado no 190. 3154, ok, então 3154, ciente, voa Mari, aguardando o Itapê. Ação de identificação, desce e mantém 3 mil pés, direto Mari, altímetro 1019, o 6326. 6326, qual é a sua velocidade? 3250, ok, ciente. Então 3154, desce e mantém 4 mil, altímetro 1019, também direto posição Mari. Direto Mari, desce a 4 mil, 1019. Né, 6142, chame agora o centro Recife em 126 decimal 85, com a janela 1142. Centro Recife 1285, 6142. Centro Recife, bom dia, janela 1142. É, muda a chavinha. Siga, guardião. Estamos operando com teto abaixo, regulamentar para o senhor prosseguir, ok? Teto visto de 500 para 300 pés. Eu vou só confirmar com a última aeronave que está aproximando na 10. Aguarde a atualização, Guardião 07. Confere, torre 118, decimal 6, voo no 648. 18, meio, obrigado. Tô, 100 graus, 109. Torre, boa tarde, voo 648. 648, uma boa tarde, continue a aproximação. Informação atualizada, chuva moderada sobre o aeródromo, pista molhada e o teto da última aeronave que avistou foi 400 pés. Reporte visual com aeródromo, gol no 648. Tomarei ponto visual, 648. Guardião 07, teste de 400 pés. Teria que aguardar as melhorias para prosseguir, ok? Tango Tango, solo 58, livre à direita, ao livrar acima 219. Aquilo Zulu, agora o senhor está na nossa área de responsabilidade. Desce para 4 mil pés com o 019 e voa direto a Man, Lima Aquilo Zulu. É fácil de direto a Man, Lima Aquilo Zulu. A bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, seu meia, bom voo. Táxi de Alfa, ponto de espera Torre 1 no meia, uma boa 4, 8, avistou? Livre pouso 10 no 648, vento 100 graus, 109. Funcionamento de metro e tem condição de voar direto do Uno? Mas uma etapa e mais um pouquinho, né, professor? Ok, ciente. Mari, o 4462. Autoridade chama para o táxi. 0, altímetro 0019. Meia 213 no ponto espera, está autorizado. Alinhar e manter 10. Alinha 314. Salvador, boa tarde, 1807, na pescuta, passou 207 para 1607, informação que é. Que essa identificação, boa 807, chegada a Bonf, desse mantém uma centena, reduz a velocidade para 250 mais. Identificou dessa para uma centena, reduzindo 250 mais, boa 807. Então 3154, é o controle reautorizado para 3000. 3000, então 3154. Está livre da restrição em TAP, então 3154. Livre então, ligou o 648, arremeteu. Não, 5 para 110. Ok, o Oceano 6315 é o controle desse, mantém a nível 080. 0, informação, estamos aguardando a confirmação da torre. A última informação é de 510 metros, 3000 de visibilidade, chuva moderada. Tá bom, obrigado. Então, ligou o 648, arremeteu, mantém 2000. Pelo 648, foi para pelo, inicia espera, sube e mantenha 4000 pés. Agora o número 48 é o número 7 para a aproximação. O senhor, pro de pelo 4000, 1019, 648. No 6326, a torre agora atualizou o teto para 400 pés. As demais condições permanecem inalteradas. No 3, livre decolagem 10, vento 10, 0 graus, 8 nós. Está autorizado a linha E, mantém 17. Décima tem 4000, altímetro 0019, azul. 4000, com 19, 4, 6315 dá presente de voo a toque, o 6315. Dá presente de voo a toque, né? Tá não, esse mantém a 4000, altímetro 019, Lima, aqui do Zulu. Controle Bolsa, né, 6213, decola na sua escuta, cruza 1200. Boa tarde, 6213, contato radar na decolagem, direto Leda. Direto Leda, 6213. Sonar 6315, pode interceptar o localizador? 6326, tá livre LS, o número 1 na aproximação. 6326. M315 é o número 5 na aproximação. Voa toque, deve manter em 080. 00 na projetória, né? Tá bem reduzido, tá ok? Ok, gente. 154, deve manter em 2000, altímetro 0019, livre aproximação elétrica. Bem, direto para 2000, 0019, autorizado elétrico. 154. Obrigado, Quebec Serra, aguarde. Controle azul 4462, seguindo à direita, 0060 por 15 milhas. Ok, azul 4462, ciente, desvio 060, ok. Continua 6326, estabilizado no localizador. Passou Duna, voa Xanier 6326, completa LS, torre 118612. 186, 6326. Poxa, mudou essa, né? 6326, transfere. O Xanier 6326, continue a aproximação. Reporte com o visual com o aeródromo. Informou pista molhada, chuva moderada sobre o aeródromo. E a última aeronave que prosseguiu para pouso arremeteu, não conseguiu avistar a 300 pés. O 6326, reporte com o visual. Tá, confirma o vento para o 6326? Confirmo. O vento 120 graus, 7 nós. Gente, 6226, rebotar visual. E mantém 0620. 060, 6263, mostrando. Lima Kilo Zulu, inicia espera na posição Amã com curva pela direita. Lima Kilo Zulu. 08, controle 1208. 1208, obrigado. 4462, estamos mantendo 250 mais. Negativo. Zero sete, controle, desce e mantém 070. Controle, boa, é o Quilo que a Deck Serra, saída. Corrigindo. Quilo que a Deck Serra voe da El, subir e mantém 040, Serra. Café, a gente espera a solicitação seguir pelo Axé, que pede. Que é ciente, Quilo que a Deck Serra. Xanier 3114, desse mantenha 050. 050, Xanier 3114. Pode toque boa duna, Xanier 6315. Aguarde, há uma possibilidade de espera na posição toque, mas por enquanto aguarde. No 648, atingir pelo, inicia espera mantendo 4000 com 1019. Boa no 648. Gente, vai iniciar agora espera em pelo, mantendo 4000 com 1019. Boa no 648. Azul 4462, livre, desvio, está em condição de voadona. Ok, autorizado Duna, azul 4462, desce para 3000 pés. Direto Duna, descendo para 3000 pés, azul 4462. O localizador está 3154. Cliente completa LS, torre 118, decimal 612, tanto 3154. 7426, 3154. Controle, gol no 648. No 648, aguarde. Gol no 807, desce e mantém 070 e inicia. Cantar e espera na posição pelo. Reduzido a 195, ele reduz a mais? Ok, cliente, 6315. E após toque? As aeronaves no fundo controle sem necessidade de protegimento permanecem em posição de 400 pés de teto, 3 mil de visibilidade e chuva moderada. Mas o 4462, desse mantenha 2000, direto Duna, autorizado e LR. Extra 2000, direto Duna, livre RDS, o 4462. Gol no 648 é o controle, dentro das condições que foram informadas agora, o senhor aproxima ou permanece em espera? Livre à direita, liberal 219, reporte pista livre. Para liberal 219, reporte a pista livre, o senhor vai ser livre. Corre Salvador, boa tarde, Tan 3154, passando Simbra, baixar travado. Boa tarde, Tan 3154. Continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. Para informação, a última aeronave avistou a 400 pés. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Sim, Tan 3154, vai formar visual. 314 tem condições de voar duna? Tira um 6314 voar duna. Ok, sim, a gente está livre duna, o chinê 6314. 6314. 5070, Gol 1807. Ciente, prepara e espera na posição pelo, o 1807. Afirmativo, mantenha 070 e espera na posição pelo, Gol 1807. Firmo. Uma Recife em 125, decimal 10, chanel 6213. Mesmo 5, apenas uma órbita após o Ocean MS 314 prosseguirá na chegada. Lima Kilo Zulu desce, mantém 4000 Lima Kilo Zulu. Firmo. 5 órbita com curva pela direita, né? 6315. Taxi via Juliette, portão 1. Tá 3154, avistou? Afirmativa, avistou nos mínimos, tá 3154. Livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Sim, livre pouso, tá 3154. Azul 4065 após Airbus ali, mantém 10. O 4462 chama a torre em 118 decimal 62. Completa 3186, azul 442. O Xanã 6314, desce, mantém 2000 autorizado ILS, chama estabilizado. 2000 e pode estabilizar o ILS para o Xanã 6314. Xanã 6315, reporte inbound para completar a chegada. Reportará. Afirmativo, desce e mantém 5000 pés o Xanã 6315, ajustado 1019. 1019, realizado, 1110 graus, 1139. E o Airbus da TAM, que prosseguiu para o pouso, avistou nos mínimos. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Entra azul 442. Está 5000 com 1019. Pelo ativo, na aproximação desce para 5000 no 019, Gol no 807. Salvador, muito boa tarde, abrigo 5491 no 572. 5491, controle desse, mantém uma centena e aguarde. Aguarde, é 12 tempo. O que o senhor puder. O Xanã 6315, complete curva à direita, voa a duna, desce para 3000 pés com 1019. O Xanã 6315. 07, o teto em Salvador é 400 pés, a visibilidade 3000, chuva. Aproxima ou permanece em espera? 807 aproxima. Ok, ciente. Então ligou o 648, vai fazer nova aproximação quando possível. Que o no 648, informe na curva de aproximação. Tomaré. Passou 4065 confirmando fora do solo. Fora do papel. 4065 fora do solo. Já tá fora do solo, cruzando agora 800 pés. Some 1208. Agora 1208, boa tarde. 19. Tem condição de incrementar um pouquinho? Ok, obrigado. Das luzes de balizamento de pista, ok? Obrigado. 5, boa tarde, direto Leda, contato radar Vigilância, Azul 406. Direto Leda, Azul 406. Cima aqui no Zulu, prossiga na chegada até a posição, toque mantendo 4000. Lima, Kilo Zulu, prossiga na chegada até a posição toque, mantendo 4000. Lima, Kilo Zulu. Estabilizado LS, Oceaner 6314. Completa LS, torre 118, decimal 62, Oceaner 6314. 86, Oceaner 6314. Oceaner 6315, autorizada a aproximação LS. Autorizada a aproximação LS, Oceaner 6315. Ativo, estando a 310. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, azul 4402. Oceaner 6314, é o número 2, continua a aproximação. Informação atualizada, o azul à sua frente avistou a 310. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Gente, 6314, guardando a apresentação. Quantas órbitas ainda pro Gol 1807? O 1807 cederá a aeronave, a aproximação à aeronave da companhia que arremeteu anteriormente. Após vamos sequenciá-lo. Permaneça em espera. Mais uma espera somente. Afirmativo, livrou o 070 para o 050 na sua escuta. Firmo. Gol 1648 é o controle sob vetoração radar. Foi pro A2, 15. 2-1-5, gol 6-4-2. Mantenha 4000 com 1-0 no 9 e aguarde para a descida. Controle de saída, Salvador, azul 4065, está curvando à direita para o 230 para evitar formações. Gente, chame retornando a proa de Leda, azul 4065. Chamaremos retornando a proa de Leda, azul 4065. Livre 4462, chamando o salvo, obrigado, boa tarde. Boa. 491, desse mantém nível de voo 080. Descendo para o 080, 35491. Pode incrementar a velocidade, o trip? Ah, é. Usa para o que o senhor puder. Voo número 48 é o controle, desce e mantém 3000-1019. 3000, gol 648. 20 graus, 9 nós, o CNR 6314. Valeu, 6314. Abaeté. Gente, é parte na Lima. Reduz 1970 nós, desce e mantém 2000. Desce 2000, velocidade 170, 642. Qual é a sua indicada? 220. É, o 6315, qual a sua velocidade indicada? 226. É, não deu pra copiar, confirme? 220. É, também não deu pra copiar, confirme? 220. 220, ok. 220. Copiado, 6315. Obrigado. Posições permanecem as mesmas, ok? As aeronaves estão avistando no mínimo a 300 pés de teto e estamos aguardando as melhorias. Assim que melhorar 600 pés, nós iremos acionar para o senhor prosseguir com o seu voo pelo litoral sul. Ticoteja. Localizador, Oceaner 6315. Gente, 6315. Gol 648 para o localizador, veio para o 160, chame estabilizado. Esquerdo no 60, vai chamar estabilizado o localizador, gol 648.